importam as tristezas desta vida. Não importa a lembrança do que passou. Não importa a saudade tão sofrida. Só importa é que Jesus amou este povo que se encontra no pecado e precisa ir buscar a salvação lá na cruz, onde o Mestre foi cravado. Vai logo receber perdão. Esquece tudo que passou, pois Ele te amou demais. Ele nos trouxe sua luz e a santa paz. Nele devemos confiar, nele devemos esperar. Só Ele é a fonte que nos satisfaz.